Torre, retornando voo na 7 no 4. Sente da informação ECO, para coordenar a autorização Aracaju. Nível de voo 230. T230 pretendido, saída prevista Puca, transição Aracaju, aguarde cópia no 7 no 4. Sente aguardando a Puca Aracaju, voo no 7 no 4. No 7 no 4, pronto para cópia? 7 no 4, pronto. Voo no 7 no 4, autorizado Aracaju, nível 230, via Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-1-9-8, aciona 5-1-5-3, coteja. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, via Golf 677. Falante da 1-0 com curva esquerda na saída Puca Aracaju. 19-8 controle, 5-1-5-3, transponda igual no 7-4. No 7-4, cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Chamar quando pronto, obrigado. 714 na escuta do solo. Na sua escuta, é Torre, confirma? Afirmo. Acabamos de receber informação que Aracaju está novamente fechado devido à pane de energia. Assim que tivermos nova informação, informaremos. Positivo então, na sua escuta, obrigado. voo no 714. Prossiga. Alguma novidade lá de Aracaju? Ainda não. Tá bom, obrigado.